Eu bati, vai no mar, vai no mar. Contra as ondas que vem abalar. É Jesus quem dirige a viagem. Estou com Cristo, por que vacilar? Chegarei ao fim desta viagem com Jesus. Com Jesus. Tenho muita coragem para sumar os grandes perigos. Estou com Cristo, por que vacilar? Meu barquinho se quebra no mar. O piloto já vem consertar. Não há nada.